que aquilo que se espera deste rally é essencialmente um fim de semana de emoções fortes, de experiências fortes, de adrenalina. Para isso já aqui foi vincado a preocupação da organização. Segurança. Segurança para todos aqueles que venham desfrutar este fim de semana em Tábua, em Oliveira do Hospital, do rally. Este é um território onde as pessoas, há anos e anos, há décadas e décadas, esta é uma zona de Portugal que gosta de rallies. Tradicionalmente, Oliveira do Hospital, Tábua, estão ligados à gente que gosta de viver a adrenalina dos rallies. Historicamente vivemos este espaço. 64 quilómetros, segundo o David me disse, em prova, 64 km para desfrutarem da adrenalina, de velocidade, de emoções fortes. 220 km em espaço de prova. Isto é um desafio que se deve ao trabalho conjunto dirigido e muito bem dirigido pela MK Máquinas, com a parceria dos dois municípios, dos vários patrocinadores que, em nome do município de Oliveira do Hospital, queria agradecer, não só aos patrocinadores, mas também aos parceiros ao nível dos média. Este trabalho conjunto visa, naturalmente, promover aqui uma prova desportiva para dar prazer a todos aqueles que gostam de rallies, mas também trazer gente para o território, gente para visitar Tábua, gente para vir descobrir Tábua, gente para vir visitar Oliveira do Hospital, gente para vir descobrir Oliveira do Hospital. Ou fazemos uma iniciativa desportiva, apelativa, atrativa, que faz parte de um campeonato oficial, estamos simultaneamente a fazer uma ação de promoção do nosso território.